andrecedesmoral.com.br. Marizia, sente a Marizia, Marizia, Aí, essa é pra todos os bailes da comunidade. É o Mr. Boom. Apaga a fumaça do revólver da pistola. Manda a fumaça do cachimbo pra cartola. Acende, puxa, prende, passa. Vende o que é cachimbo, vende o que é fazer fumaça. Apaga a fumaça do revólver da pistola. Manda a fumaça do cachimbo pra cartola. Acende, puxa, prende, passa. Vende o que é cachimbo, vende o que é fazer fumaça. Marizia, só pra quem tá na Marizia aí. Balança pro lado, pisa no barro. Apaga a fumaça do revólver da pistola. Manda a fumaça do cachimbo pra cartola. Acende, puxa, prende, passa. Vende o que é cachimbo e não quer fazer fumaça. Apaga a fumaça do revólver da pistola. Manda a fumaça do cachimbo pra cartola. Acende, puxa, prende, passa. Vende o que é cachimbo e não quer fazer fumaça. Tá ligado que cê tá curtindo, meu galera? Cê tá doido, né? Cheque, tá ligado?